entrou na roda. Roda de mão em mão, o limão. Ele foi, ele veio, e ele é quem não chegou. Mas no meio do caminho a princesa lhe roubou. Ele foi, ele veio, e ele é quem não chegou. Mas no meio do caminho a princesa lhe roubou. Chora, mané, não chora não. Chora porque perdeu o limão. Chora, mané, não chora não. Chora porque perdeu o limão. Ele foi, ele veio, e ele é quem não chegou. Mas no meio do caminho a princesa lhe roubou. Mas no meio do caminho a princesa lhe roubou. Ele foi, ele veio, ele é quem não chegou. Mas no meio do caminho a princesa lhe roubou. Chora, mané, não chora não. Chora porque perdeu o limão. Chora, mané, não chora não. Chora porque perdeu o limão. Ele foi, ele veio, ele é quem não chegou. Mas no meio do caminho a princesa lhe roubou.